pra cá, se não me pedir um dente de leite nas ruas de barro. Pra que chamar atenção se ele não vai olhar? Tá cagando e andando, que importa é quanto que ele vai lucrar. Foi por você, joelho no quarto, com fé que a oração ia tirar ele dos assaltos, ia fazer que ele voltasse pra família e procurasse a paz e não a vela de sétimo dia. Diz quanto vale a 1.100 o carro. Pra mim é um quadro na parede, sem a mãe abraçada, foi só na foto. A ilusão do amor caloroso, ontem eu dormi assustado, cê chegou embriagado de novo e se iludiu nos gangue louco de quadrilha. Mas pra quem cê ligou quando cê tava na delegacia, na cela fria? Aí se lembrou da família em questão de tempo, esqueceu. Agora é o plano da fita, peito estufado, afogado, sete galo. A S10 pra levar o malote do banco, presentear a mulher com brilhante, com anel que se arrancou com o dedo, ainda sujo de sangue. Do que vale o play carro em controle remoto? Se no aniversário não vi nem sua sombra do lado, queria que o dia cê não chegasse drogado e desse um abraço no filho e naquela que você divide o quarto. Hoje o opressor tá dentro de casa, implanta o terror, não tem como escapar, entende? Já prevejo o final triste. Hoje o opressor tá dentro de casa, implanta o terror, não tem como escapar, entende? Já prevejo o final triste. Se passou novo pra entender quanto vale uma lote, se vale a pena arriscar vida pelo carro forte. Posso tá errado, mas vou pro segundo plano. Prefiro um pássaro na mão do que dois voando. Falo daquele que não viu o choro e não ajudou a trocar uma fralda enquanto ela perdeu o sono. Se tornou prepotente, arrogante, que só valorizou o cromado. As G, o Mustang, já não vejo valor no armário lotado. Vou pra outra escolha, trabalho não, dinheiro fácil, desgasto. Outro que cuspiu no prato, honrou mais do que a esposa, as 13 pontas de aço. Meu pai é Deus no céu, na terra é minha mãe comigo, que agora pago o preço que ser mulher de bandido. Queria ser lembrado pelo meu próprio nome, não temido no colégio, ele é filho de assaltante. Outra mão eu tava de quebrada com os mano na rua, jogando bola em frente ao barraco, descalço na chuva, até esqueci a falta aqui. Mas o pai vai ensinar o filho, dá o primeiro chute no gol, não na trave. Logo a comemoração é bom, mas caralho, a bola atravessou o portão, acertou a lateral do carro. Me assustei quando vi ele dobrar a esquina. O carro era o troféu, era o Oscar, o prêmio da vida. Filho da puta, o que cê fez, vai não corre, altas pancadas. Caí, levei uma tijolada nas costas, perdi o sentido, desmaiei. Mas minha mãe interfere, chama a ambulância, ele tá sangrando, leva pro PS. A cirurgia deu fratura dorsal. Agora é tarde pra se arrepender e pensar no erro fatal. Não chora, pai, por mim cê tá perdoado. Nunca mais vou andar em chutão, a bola pra amassar seu ar. Hoje o opressor tá dentro de casa, implanta o terror, não tem como escapar, entende? Já prevejo o final triste. Hoje o opressor tá dentro de casa, implanta o terror, não tem como escapar, entende? Já prevejo o final triste.